algumas pessoas conseguem passar em branco na vida. Não percebem que ela é pra ser curtida. São como ratos de esgoto que vivem no lixo a fuçar. Não dê a mão, que eles vão devorar. Deus salva, o rock alivia. Deus salva, o rock alivia. São como ratos de esgoto que vivem no lixo a pulsar. Não dê a mão, que eles vão devorar. Deus salva, o rock alivia. Deus salva, o rock alivia. Que alivia.